Portal do Arrocha. Hoje tem Phelps. Por favor, dono do bar, para de insistir. Se eu contar porque eu choro, jura que não vi. É que meu amor entrou pra faculdade e olha a surpresa que eu quis fazer. Pus um lacinho no teto na garagem, fechei os olhos dela, hoje eu que não quero ver. O Fiat Mobi que eu mesmo comprei, 72 vezes parcelei. Fiat Mobi do meu sofrimento, se balançando todo no estacionamento. E meu amor lá dentro, lá dentro. E meu amor lá dentro. Chega mais, Jefferson Moraes. Alô, Phelps. É que meu amor entrou pra faculdade e olha a surpresa que eu quis fazer. Pus um lacinho no teto na garagem, fechei os olhos dela, hoje eu que não quero ver. O Fiat Mobi que eu mesmo comprei, 72 vezes parcelei. Fiat Mobi do meu sofrimento, se passando todo no estacionamento. O Fiat Mobi que eu mesmo comprei, 72 vezes parcelei. Fiat Mobi do meu sofrimento, se balançando todo no estacionamento. E meu amor lá dentro, lá dentro. Meu amor lá dentro, lá dentro. E meu amor lá dentro, lá dentro. Meu amor lá dentro, lá dentro.